A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A gente não precisa ter sentado aí nas primeiras carteiras na aula de história para saber que qualquer mitologia que formos falar, seja ela grega ou nórdica, o elemento principal é sacanagem, né, cara? Ah, isso é. Parecia cachorro, né? É um tal de mãe pegar o filho, filho pegar a irmã, irmã pegar seres meio homem, meio cavalos. Faria o Butman, o rei da pornografia, parecer um monge budista. Verdade. Fora isso, tinha as disputas por poder que faziam os deuses se matarem e traírem sem se importarem se eram pais ou filhos, tanto faria. Mas não só de putaria e maldade viviam aqueles seres mitológicos. Analisando bem a mitologia egípcia, por exemplo, podemos encontrar uma rainha que era adorada desde os escravos até os deuses, que era repleta de bondade e respeito. Estou falando de Ísis. Ok, ela se casou com o irmão dela, né? Mas no meio daquela várzea... É, mas isso não importava muito. O que importou mesmo é que serviu de um dos maiores crossovers entre a mitologia e a TV. A série A Poderosa Ísis. Lembra, Walter? Oh, minha rainha, disse o feiticeiro real a Hatshepsut. Com este amuleto, você e seus descendentes serão dotados pela deusa Ísis com os poderes das plantas... É, Alexandre, já até tínhamos citado essa série aqui no episódio anterior, mas ela merece aí este capítulo único. Poderosa Ísis, que por sinal usava uma sainha que levantava as múmias do Cairo, hein? Que tinha como título original The Secret of Ísis. Foi feita lá nos Estados Unidos na década de 70, mas só nos anos 80 que a TV brasileira veio aí nos brindar com essa série que, como muitas outras produções da época, ficava, como nós gostamos de dizer aqui no nosso podcast, entre o fantástico e o ridículo. Segundo nossas pesquisas, feitas na web e bebendo uma lata de Malte 90, que ficou 25 anos perdida ali no fundo da minha geladeira, Poderosa Ísis foi a primeira série a ter uma heroína mulher como protagonista. A saga da nossa heroína, que escondia sua identidade na alcunha de Andrea Thomas, que além de professora, era arqueóloga. Tudo isso começa quando encontra em uma escavação um amuleto que pertenceu à própria rainha Ísis. Aí ela pendura aquele amuleto no seu pescoço, que por sinal era feio pra caceta, né? Ah, era horrível, cara. E quando se sente no dever de ajudar alguém, ela fala... Poderosa Ísis! E sai para ajudar as pessoas. No núcleo de personagens secundários, temos aquela querida Cindy Lee, uma estudante do colégio, onde tudo se passava, né? Mega pegável. E tinha também... Cindy. Demais. E tinha também o Rick Mason, também professor e colega da querida Andrea. Essa série era, no mínimo, curiosa, né? Porque, diferente de outros heróis que dedicam a vida para salvar o mundo, como o Superman, ou se não uma vingança qualquer como o Batman, ou até para pegar umas gostosas como o Homem de Ferro, isso já faz muito mais sentido, né? Do que qualquer outra atitude heróica. Tá um herói que eu gostaria de ser. Porque qual seria a vantagem de ser um herói é pra tirar o pipi pra fora da cueca só pra fazer xixi, né? Não faz sentido nenhum. Ao contrário de todos estes heróis que tinham um propósito, Ísis vivia ali naquela escola com as missões mais ordinárias possíveis, né? Era um desperdício de poder absurdo, pois ela ficava ali tirando gato de árvore, voando até um telhado pra desentupir a calha, saca? Dando nota 10 pra quem merecia 8. Que heroína era essa? Pois é, Walter, realmente o potencial da Ísis era bem alto pro que ela fazia. Pois ela tinha o poder de voar e, como o Walter disse, só usava pra desenroscar pipa de poste. Previu o futuro, nem pra jogar nos cavalos ela usava isso. Não. Viu o passado pra quê? Pra saber, tranquei a porta, não tranquei. Ah, que heroína fajuta. Ela também falava com animais. Mas também não servia de muita coisa, não. Às vezes pedia pra ela tirar um cachorro de dentro de uma cozinha, alguma coisa assim, mas não usava pra nada. Nem pra controlar o Minotauro. Minotauro, vem aqui e faça-me um filho com a cabeça de boi. É pra que precisamos tanto assim, de repente? O Aine Moss. Um novo aluno? Eu soube que os garotos estão tratando ele muito mal. Estão sim. Eles acham que ele é um caipira. Pois é o melhor aluno de biologia que eu já tive. Agora, Alexandre, uma coisa bizarra. Você se lembra como ela acionava os poderes? Lembro. Eu lembro que tinha uma rima mequetrefe. Então, isso mesmo. Ela usava rimas, né? Tal como um rapper, ela tinha que fazer ali um improviso para evocar os deuses egípcios. Saca só. Força da gravidade, venha me ajudar. Passe essa pedra morro acima rolar. Então, segundo você, Walter, o personagem seria melhor desenvolvido por um rapper? Pela própria Negra ali, por que não? Mano Brown não, e tal. É isso mesmo. Ó sol que muda o dia para o luar, ajude-me a impedir este homem de voar. Como a frase? O sol que muda o dia para o luar, ajude-me a impedir este homem de voar? Gente, na boa, quem vê o vídeo saca que a rima é das mais forçadas, né, cara? Mas é o que eles tinham pra aquele momento, né? Então, ó, eu tenho uma sugestão, então. Então, sugira. Já que a gente falou que um rapper desenvolveria melhor essa função, vamos fazer uma tentativa. Vai lá, Cruzeback. Vamos fazer uma tentativa aqui de fazer de trocar essa frase dela por um rap. Sou vice do Agente 86, Jardim Ângela, Capão Redondo, Cidade de Ademar, Cidade Tiradentes, Taquera. Mano Astro Rei, que controla o proceder da escuridão. Dá uma força aqui pros seus irmãos. E segura esse comédia aí no chão. Agora outra parte, hein? Presta atenção. Tutankamon, que protege as crianças do capão. O teu cetro é de ouro, não é latão. Mantém longe os coxinhas dos irmãos. Cuida, Thaíd. Você viu, cara? Bem, mas vamos então àquela parte que eu também adoro. É saber o que diabos aconteceu com os atores, né? Joana Peng, que fazia o papel da Cindy Lee. Joana Peng? Isso. Parece que ainda está viva e tem uma companhia de dança, vejam vocês. Será que ela fica só rodando pra lá e pra cá? Cara, e... eu... Subindo poeira. Eu tô poeira, vendo... levanta poeira. Eu tô vendo a foto aqui. É da mesma força que ela era pegável na época, malandro. Olha, tá parecendo um baconzitos. Coitada que a carreira dela foi tão inexpressiva que não tá nem no Wikipedia, vejam vocês. Não tá, cara. O Brian Cutler, o professor Rick Mason, nunca teve suas pegadas no cimento do teatro chinês, mas ele deu um pouco mais de sorte em alguns outros papéis aí, em produções como no Aeroporto 79 e o Concorde. Na Ilha da Fantasia, provavelmente o Tatu quis pegar ele também. Ele também teve na Mulher Biônica, outro clássico, no Show da Lucy, entre outras groselhas aí. Já a heroína Joanna Cameron, a poderosa Isis, atuou em algumas séries de baixo orçamento lá na década de 70, como Shazam, todos nós lembramos também foi reprisado nos anos 80, O Homem-Aranha, dentre outros. Joanna quase emplacou um papel de protagonista no filme Love Story, mas a Ellie McGraw é quem abocanhou o trampo e jogou a Isis novamente para o seu sarcófago. Walter Rezende, as pessoas podem se comunicar conosco como? Olha, ouvintes do Agente 86, sigam-nos no Twitter, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook, nosso site agenteem86.com.br. Nosso podcast é atualizado duas vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. E faça como o Márcio Yamamura, mande sugestões para podcast aqui no Agente 86. O Márcio é que deu essa sugestão da Isis. E Alexandre Moreira, o que eu achava engraçado era o momento que a André se transformava. Porque ficava ali todo mundo querendo saber quem era a Isis, mas não é difícil saber. Uma que era só tirar os óculos dela, né? Que mais parecia uma bicicleta barra forte, lembra? Os óculos gigantes, ficava ali na cara. É curioso como esses produtores achavam que nós, crianças, éramos perfeitos idiotas. É verdade. Porque eles tiravam os óculos, né? Todos super-heróis ali, a maioria deles. Tiravam os óculos e pronto. Ah, agora eles já não sabem quem são. Só a estúpida da Lois Lane que não conseguia identificar o Clark Kent. E ela tava sempre nos braços dos dois ali, e ela, né? Já transou com os dois. Será que não tinha uma pinta ali em algum lugar? Né? O tamanho da... Com certeza haveria alguma semelhança. Então, cara, mas voltando aqui a Isis, na hora que ela se transformava, ela falava, poderosa Isis, era um tal de trovão, de raio, um monte de nuvem, lembra? Será que a galera não achava estranho e se perguntava, ah, mas o tempo tava tão bom, por que será que quando dá alguma merda começa logo a cair raio ali atrás daquela moita?